chão. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar a vontade de querer. Como esse amor fica? Só na qualidade, vai. Mil e uma noite termina a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Vai. Quando durmo sonho, agora você a e aí? Dizer como é que tá? Que vai embora para nunca mais aparecer. Eu grito. E aí, morena? Não. E aí, minha filha? Morena e o negão. Não se faz. Não. Não. Não. Não. Não. Não se faz. Não. DJ Rebelde! Jobidel, lá da Cabanagem. Com você. Fala, meu parceiro Nenê, Nenê Saldi. Aí, galera da Terra Firme, sempre fechado com Rebelde. Não é. Daqui, Monteirão, Marizia. A vontade de querer, como esse amor fica. Mil e uma noite. É, o que é, Coyote? Tu não fez amor hoje, não? Esse amor. É, com... dentro no meu quarto, na minha cama, fico só. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. Pensei que era cachaça. Grito, não. Toda a galera do Una com a gente em peso, obrigado! Não, não, não, não se vá. Não, não, não, não, não. Estou cansada de esperar. Que alguma coisa aconteça, algo espetacular, pra mudar minha cabeça. Não preciso me encontrar. Meu grande amigo, estraga a marca! Rotina! Lá do Ponte do Rom! Quero mais brincar! Fala, estraga a marca! Não sou mais uma vez. Não vai me estragar minha barca hoje! Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz! E aí, mulher? Sem prejuízo agora, DJ. Só na qualidade. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Chega junto, Marizinha! Algo espetacular. Pra galera que dá valor. Pra mudar minha cabeça. Manda na Fátima no bebo. Preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Mais uma menina. Meu irmão. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele. preciso te ver novamente. Aqui no Maringinho! Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? Diz pro rebelde. Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você, eu não consigo. Sexta-feira, aniversário da Cachorrinha Digital. Viver. E é por conta do Coyote, meu irmão. Eu não consigo. Vai! Bora, Marizinho! Fala como é que tá a porta, fala! A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo, viver sem você. Essa porta. Não consigo viver sem você. Eu não consigo. O nosso grande amigo Evaí da Pop Art, junto com meu parceiro DJ Sandro Safadão, com a gente aqui, Odeiro. Valeu, Evaí! Grande amiga Ângela Devasa, aí das Devasas com a gente, não, Ângela! Um abraço do Ivan Master pra você, Ângela. Bora, Marizinha! Vai! A tua volta é... É que eu não acredito que ele veio, mano. DJ Miro Júnior! Mas deixarei a porta aberta. Júnior, como é que tá a porta? E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. DJ GR Coragem, do Som Globo de Ouro. Alô, GR! Bora, Marizinha! Seu beijo me excita demais. Meu amigo Júnior Braga, lá já não lhe deu. Me abraça, então. Abração carinhoso do Rebelde, valeu. Quero te sentir. Alá, Gerne Coragem. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, discutimos de amor. Vem cá, Jerry, vem cá. Dá uma boa noite pra galera aqui no Marizinho, aqui, Oteiro. Afinal de contas, é a sua praia também, é a nossa praia. É Oteiro, é verão. Alô, Jerry Coragem, boa noite. Ok, Rebelde. Muito obrigado, viu? Minha família é saudade. Hoje aqui no Maresia, recebendo toda essa família saudade. E a gente desde já agradece a todos vocês, viu? Um abraço com muito carinho e muita propriedade do humilde, porém amigo de todos, DJ GR Coragem do Globo de Ouro. E a gente vai somando juntamente com essa família. Muito obrigado, viu, filhos? E a saudade que a vida pode me dar. Obrigado, GR! Fica à vontade! Mais que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu troco. Mais que tudo que a vida pode me dar. Vem de embora agora, vem! O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo Vascão. Tem música suave, as nossas preferidas nessa. Toda a família Sega Depósito com a gente. Abração vocês, valeu! Vida, para Marizinha! Um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. O Jean do Detran, isso? O coração está. Grande amigo Jean do Detran, tá no beijo hoje. E a gente deseja todas as felicitações pra você, Jean. Muitos anos de vida. Vamos junto! Que vontade de desejo louco. E toda a galera da autoescola, vai com a gente aí! Só está faltando você chegar. Amigo Nenê da Redenção, um abração, a DJ GR Coragem, a lenda viva das aparelhas. Tira o chapéu pro Joana Guardas, final de contas, a gente tem um carinho e respeito muito grande. Fica à vontade! Bora, Maicon! O coração está. O Maicon e a Vitória, aí do Lanches MV. O inteiro está. Obrigado, hein? Tendo. Tá com vontade, né? De vontade. Tá com desejo. De desejo. Desejo louco de te amar. Alô, Betinho, sorriso! Vem, como passarinho. Vem me dar carinho. Quero te amar, doce mel. Essa mãe de André e Maria. Com muita mãe carinho, hein? Valeu! Vem ficar do lado dos carinhos meus. Então vem. De André pra Marília. Como um passarinho. Vem me dar carinho. Vai dançar com ela, vai, meu filho. Quero te amar. Amanhã tu vai no pureza, já. Escuta o que eu te falo. Alô, Betinho, sorriso. Vem ficar do lado dos carinhos meus. Betinho, sorriso. E a sua esposa Tânia. Vem dizer pra mim. Claudinha, sorriso e até. Outro que quer apanhar, né? Voz macia, doce como lá. Alô, Claudinho! Teu sorriso lindo. Calma, meu filho, calma, calma, calma. Para me dizer. Calma, calma, palma, palma, não briemos pânico. Meu coração. DJ Rebelde! Então bem, como um passarinho. Xuxa do Momões e a sua primeira dama. Valeu, Xuxa! Tudo que eu sei dizer. Bora, Gugi! O que sinto por você é muito mais que amor. Paixão, desejo, loucura. Heterogênea mistura. Mistura que deu certo. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu vezes discute, como todo casal normal, mas sempre faz as pazes. Era pra te trazer um x-tudo, meu irmão. Não existe casal perfeito, a gente sabe que tem defeitos, defeitos superáveis. E vá pra cima! Dizer por que te quero assim, é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum, nem dá pra enumerar. Parece bico seco. De verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar, meu sol de verão. Minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. O maestro da saudade é DJ Rebelde. Arrocha, arrocha, arrocha. Bora arrochar um pouquinho, bora. Bora curtir esse tempo aqui que é tempo, era bom. Vamos lá. Perdoa por eu ter te escolhido, pra ser pra sempre minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Bora, Loura, bora, Cris. Perdoa por eu ter te perdoado. Bora, Fátima. Na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. DJ Miro Júnior comigo. Eu te salto, eu não te prendo. Esse é um DJ que eu tenho um carinho, respeito muito grande, velha guarda. Eu quero DJ Miro Júnior. Para me querer. A gente! Na sua vida. Rebelde. Desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você. Passagem minha. Alô, Fernando! Talvez. E aí, Betânia? Quem sabe? Quem sabe? Bora, Mago! O tempo coloca tudo no seu lugar. DJ Rebelde. Se vou te esperar ou não, quem sabe? Aquilo que tem que ser, será. Mandando beijão pra essas meninas aí. Aqui é abraço. E aí, neném da redenção. Perdoa por eu ter te escolhido. Escolha o Maria. Pra ser pra sempre a minha companhia. Pronto. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter me declarado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. Eu te solto, eu não te prendo. Eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer. A sua vida, desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você. Passar de mim. Aí, Jeanda Detran. Quem sabe amanhã, talvez. Aí, Marília. Quem sabe? Aí, Fefe, saudade. O tempo coloca tudo. Olha o Pedra aí com a gente. Lugar. Fala, Pedra! Alô, Rosimiro. Esperar ou não? O quê? Quem sabe? Ego, André, vou te contar, meu irmão. Aquilo que tem que ser, será. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar. Se vou esperar ou não, quem sabe, aquilo que tem que ser, será. começar a mexer no coração. Tô de amizade pra alocar paixão. Prepara o teu coração aí. Então foi dessa forma que eu percebi. Não quero te assustar ou me iludir. E aí? Não dá mais. Não dá pra enganar ou querer fugir. Não dá mais. E esse sentimento vai crescendo em mim. Grande amigo Fefeu Saudade, considerado da Terra Firme. Assim que encarar. Alô, Rosimiro! Vem de bola pro Marizinha! De me confessar e abrir o meu coração. Quem sabe canta, quem sabe canta? Pra você. Irmão, vai lá pro lado da tua mulher. Eu não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se não vão levar, meu irmão. Essa aqui é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. Isso, neném, não larga ela. Pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É Chopitel, moleque! Meu coração baterá mais em mim. Meu irmão, pelo amor de Deus. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. Você não veste sua roupa e sai. Rebelde. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Valeu, meu parceiro Nenê Saldi. Quando pensei que estava apaixonado. Toda a galera da Terra Viva com a gente, obrigado. Eu sempre vira pro outro. Curtindo Marizinha. Yeah. É muita onda, né, meu irmão? Enquanto você dorme, penso em nós dois. E aí, Bahia? Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Ficava. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já... Aniversário do DJ Miro Júnior ontem no Badacombe. E hoje ele tá comemorando aqui. Parabéns, Miro Júnior. Muitos anos de vida pra você, meu irmão. E Deus te abençoe e te ilumine sempre, meu irmão. Sinceras do seu maestro Rebelde. Você sabe o carinho e o respeito muito grande que eu tenho por você, meu irmão. Vamos junto, Miro. Vai embora de vez. Não sabe! Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda quem que eu te amo. DJ Rebelde! Adriana Augusta e a Patrícia estão aqui curtindo. A continuação do aniversário do DJ Miro Júnior. Aqui no Marizia. Obrigado, hein? Valeu, Augusto! E maior que a própria chama. Não precisa de calor. Mas eu sei que esse amor. Esse amor que já não pede mais nada. Rebelde. Onde nós perdeu mais tempo na vida. E aí, Castro Saudade? Onde nós deixou. Você e a Rosa com a gente. Curtindo o Marizinho. Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós. Solidão de palavras vazias em nome do amor, em nome do que foi e não do que será. Esse amor pega a razão pra não ter fim. Não se acende o olhar a cada gesto seu. Eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama. Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor. Fazendo Álvaro! Minha própria chama, esse amor que já não pede mais nada. Esse amor que já não pede mais nada. Só pros apaixonados. Esse amor que já não pede mais nada. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Só mentira! Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra trás. E as alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor. Régua do Sonzão. E eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou. Já chorei demais por não ter você. Paixão. Essa música é do Betinho, Sorriso. Pra Claudinha, Sorriso. Alô, Claudinha! Você diz que não faz amor com mais ninguém. Só tese. Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra trás. Alô, Marizia! E as alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor. Eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. E gente, Sandro. Não importa quem errou. Já chorei demais por não ter você. Vem a Deus, vem a Deus. Você foi meu grande amor. perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. DJ Rebelde! Um vazio imenso, um atalho pro desespero. É Nenê da Renejão! Aquele amor do Nenê da Maria, o mais belo dos sentimentos. Obrigado, Maria. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Então machuca! Machuca ficar sem você, machuca sua decisão, machuca, machuca, machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão. Machuca não fazer mais parte do seu coração. Já já tem a saudade, hein? Tô com saudade de você aqui comigo. E aí, Rosa? Viver. Cadê essa saudade, quer? De você é um castigo. Peraí que eu vou preparar, peraí. A minha vida sem você. Vai, Nenê Saldi! Sabe por quê? O coração de todo mundo bate. Só o Castro apanha. Bora, Fabinho, bora, mais saudade. Os meus canalhas. Vamos lá. Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos. DJ Rebelde. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca ficar sem você, machuca sua decisão. Machuca, machuca, machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. Tá com saudade, né? Tô com saudade de você aqui comigo. Viver distante de você é um castigo. Bora, Goiote! A minha vida sem você é tão estranha. Bora, cachorrinha! O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Tô com saudade de você aqui comigo. Viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Meu pensamento longe vai, essa lágrima que cai já não dá pra segurar. Saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Já já nem vamos mais, deba comandar, vamos lá. A solidão vem machucar, o coração já quer parar, e você tão longe está. Isso. É saudade de você, amor. Bora chegando do Detran, bora já! É saudade de você. saudade de você, amor. É saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Saudade. Bora recordar. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer, por você estou cantando. De saudade de você, amor. De saudade de você. De saudade de você, amor. De saudade de você. Fazendo Feveu. E aí, Feveu? Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer, por você estou cantando. De saudade de você, amor. De saudade de você. Saudade de você, amor. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Bora neném, bora neném. Eles querem me olhar. Toda a galera tem Rafinha com a gente. Mas, porém você não deixa. É muito shopping. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia, Chapitel da Cabanagem, minha carinhosa, beija teus lábios, queria, beija teus lábios, queria, minha índia dengosa, e dizer que minha linda rosa. DJ Rebelde! Com teus olhos me falava que me amava eternamente, que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava, meu amor me enganava. Quando eu estava ausente, quando eu estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, queria, beija teus lábios, queria,

Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito, me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou e diz que igual a mim ninguém te amou. La la la la la la la la la la la la la la. Me fala das loucuras que você sonhou e diz que igual a mim ninguém te amou. La la la. Saudade do Marizinha! Tô passando o Nenê Saúde com a gente, toda a galera da Terra Firme! Curtindo o Marizinha hoje, valeu! Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha. Bora recordar, vai! Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? DJ Rebelde. Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Soldados que matam ou morrem deixando famílias. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. DJ Rebelde! Canhões que disparam deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados. Minha amiga Marília. Abrigados. Ali o André. E dia após dia acontece um novo atentado. Para de enjeitando o Safadão. Onde será que eles querem chegar? O homem do relengo. Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Saudade! Eu quero DJ sorrir, Rebelde! Mas não posso. A vida anda muito sem graça. Dá pra apertar um pouquinho, tá? Foi tão lindo nosso amor, um sonho de criança. Hoje tudo se acabou, ficou só a lembrança. Recordo o primeiro olhar e o beijo no portão. Agora não sei onde está a dona do meu coração. De um sonho tão bonito só restou essa saudade. Saudade, saudade! Dois caminhos tão distantes um do outro, meu amor. Se você está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Cada instante é um tormento, vem ver como estou. Venha renascer a minha ilusão. Traz ao meu coração um pouco de você, que já nem sei onde anda agora, pois eu te chamo a toda hora. Vem me fazer feliz, quero outra vez sonhar. De um sonho tão bonito só restou essa saudade. Dois caminhos tão distantes um do outro, meu amor. Se você está me ouvindo, vem correndo ao meu. Chama atenção no segurança aqui ao meu lado. Atenção, segurança, não chega aqui, meu filho. Rapaz, tá fazendo uma palhaçada aqui. E toda casa tem que ser respeitada, né, meu filho? Bora respeitar, né, meu filho? Traz ao meu coração um pouco de você, que já nem sei onde anda agora, pois eu te chamo a toda hora. Esta saudade que é de ti me alucina, me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta saudade. Deixa eu abraçar minha igreja amiga Dona Juca. Amargura. Alô, Dona Juca! Quero que voltes como volta a primavera. E vamos mais, né? Pega aí o sonho, meu filho. Meus sonhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada e vai entrando. E te esperando estarão também todos os beijos teus. Bora, Marília! Mas não demores muito, não demores nada. Venhas de cheirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas de cheirinho, sejas camarada. Esta saudade que é de ti me alucina, me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera e nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada e vai entrando e te